é, vamos zoar, clima quente, sangue frio, já é, vamos zoar, bota a chapa pra esquentar, taca fogo pra queimar, clima quente, sangue frio, demorou para abalar, enquanto o mundo explode em alta velocidade, sobrevive no jogo quem tá na atividade, asfalto quente, incendeia, noite de lua cheia, tequila pra esquentar, sangue gelado na veia, sem destino pela rua, sem paradeiro, sem hora, a mina de mini saia, rap na trilha sonora, clima tenso no ar, cheiro denso de mar, humildade e respeito, é mesmo em qualquer lugar, as gatas vão sacudir, vendo a Babilônia cair, a chama queima e faz a temperatura subir, os vermes querem oprimir, tem permissão pra punir, olho atento é norma de quem vive por aqui, clima quente, sangue frio, já é, vamos zoar, clima quente, sangue frio, já é, vamos zoar, bota a chapa pra esquentar, taca fogo pra queimar, clima quente, sangue frio, demorou para abalar, vende tudo na rua, tu encontra o que quiser, sua morte, sua sorte, entorpecente ou mulher, não importa quem tu é, o que importa é sua fé, as que atiram na sua cara pra usar seu Nike é, na cidade batida, anda é risco de vida, todo dia vivido é uma lição aprendida, vamos que vamos, subindo ladeira, pegando estrada, zoando na madrugada, com a mente ligada, é um habitat desigual, na minha terra natal, fracos são eliminados por seleção natural, é muita gata, muito sol no clima quente do rio, em qualquer canto do rio, tem que manter o sangue frio, clima quente, sangue frio, já é, vamos zoar, clima quente, sangue frio, já é, vamos zoar, bota a chapa pra esquentar, taca fogo pra queimar, clima quente, sangue frio, demorou para abalar.